É que eu choro de noite e disfarço de dia. Eu tô arrebentado por dentro, mas ninguém desconfia. Alô, paixão! Se alguém me encontrar na rua e falar com você, vai dizer que eu tô bem, que me viu muito bem. Mas é que eu disfarço bem. Passo o dia inteiro disfarçando e finjo que nada mudou, pra ninguém perceber, pra ninguém perguntar de você. Mas eu tô acumulando saudade, mas só Deus e eu sabemos a verdade. É que eu choro de noite e disfarço de dia. Eu tô arrebentado por dentro, mas ninguém desconfia. É que eu choro de noite e disfarço de dia. Tem você pra me fazer feliz, vou inventando alegria. Isso é só um caso, mas você pode se apaixonar. Se alguém me encontrar na rua e falar com você, vai dizer que eu tô bem, que me viu muito bem. Mas é que eu disfarço bem. Passo o dia inteiro disfarçando e finjo que nada mudou, pra ninguém perceber, pra ninguém perguntar de você. Mas eu tô acumulando saudade, mas só Deus e eu sabemos a verdade. É que eu choro de noite e disfarço de dia. Eu tô arrebentado por dentro, mas ninguém desconfia. É que eu choro de noite e disfarço de dia. Tem você pra me fazer feliz, vou inventando alegria. É que eu choro de noite e disfarço de dia. Eu tô arrebentado por dentro, mas ninguém desconfia. É que eu choro de noite e disfarço de dia. Sem você pra me fazer feliz, vou inventando.